Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está aqui Maurício Dantas. Espacialmente falando. Sim, estamos de volta depois de um breve recesso, depois de do podcast ser tomado por usurpadores. Eu ainda não sei o que eles falaram, porque eu ainda não editei o podcast. Malditos. Mas tomamos novamente o controle desse belíssimo podcast, Maurício Dantas. Ah, o tempo é o senhor da verdade, sabe que a gente carrega esse podcast nas costas lá ele. Então, Maurício Dantas, me diga o que você leu nesse período de ausência. Então, eu tive fãs uns dias curtindo umas coisas diferentes, como diz a música dos Paralamas do Sucesso. Provei tantos gibis que eu até perdi a conta. Mas, não, um projeto aí que eu vou falar em breve. E o outro é esse gibizinho aqui, que não vou deixar você falar que é uma homenagem ao Capa Variante, porque eu só vou falar daquela edição 1, que é o gibizinho novo. Um podcast que eu escuto, que é o Futebol no Mundo, ele fez um bingo. Toda vez que eles citam uma coisa que eles citam sempre, tem que marcar o bingo, tá? A gente tem que fazer o bingo do Pilha de Bis, né? É o Capa Variante, é o Depois de Longo e Tenebroso Inverno, falar do Dãozinho. Já começa aí na descrição, né, do podcast. Que... é segunda-feira e o Pilha chega, para aí a gente joga o resto no chat GPT e faz o resto do post. Mas sim, eu li um gibizinho novo da Dynamite, aquela mesma Dynamite que a gente já comentou aqui, coisas como o Seven Secrets do Tom Taylor, e enfim, várias coisinhas aí legais que eu não estou lembrando agora devido ao absoluto cansaço deste dia. Mas eu li um gibizinho novo do Space Ghost. Tem Thundercats que a gente falou. É, tem Thundercats, inclusive eu li, viu, o Dãozinho é meio dodói mesmo, porque o gibi é chato. Fraco. Não, mas o gibi é fraco, ele gostou. Não, acho, mas eu gostei também. Por que você tá? Então quem é dodó é você. Não, vocês dois são dodó. A água de Alagoas tá ruim, a gente viu aí. Olha, eu vou revelar aqui pro público da gente que esses dois, Dãozinho e o Marquito, eles não gostam de Mad Max, Estrada da Fúria. Podem não retear aí. Eu gosto. Eu gosto, eu só não idolatro feito vocês. É só isso. É um filme que não é a última bolacha do pacote, não. É legalzinho. Não, claro, não é assim um Curtindo a Vida Doidado. Exato. Mas é um belo filmezinho. Enfim, vamos falar aqui de... Inclusive, temos um podcast aqui, um podcast que fala das adaptações do Mad Max, do Estrada pra Fúria, que foi lançado na época do filme. Vai estar linkado aí no post. Olha. Marquito não quer deixar eu falar do Space Ghost, não, mas eu vou falar de qualquer jeito aqui. A quem como interessa falar, Maurício Dantas. Como se fosse eu que edito o podcast, né? Mas vou fazer minha voz prevalecer. É um gibizinho bem legal do David Pipose, né? Aquele mesmo do Justiceiro que o Marcos falou há algum tempo aqui, que é bem legal. Inclusive, esse gibi sumiu, né, Marcos? Nunca mais apareceu número novo desse Justiceiro. Não sei se é um daqueles que é mensal, mas como não vendeu, sempre foi uma minissérie agora. É impressionante esse retcon de editor mesmo, né? O editor faz o retcon da sua própria diretriz editorial. Mas enfim, o David Pipose tem uns gibizinhos bem legais que a gente já comentou aqui. E esse começou bem. A arte é do Jonathan Lau. Eu já tinha visto algumas capas variantes dele, assim, pra DC, principalmente. Olha aí, capa variante. Olha, plim! Vou arranjar aí um efeito sonoro pro bingo. Só saiu a primeira edição nesse momento que a gente tá gravando aqui. Eu acredito que a segunda está aí próxima de sair nessa data. E é um gibizinho bem legal. Apesar de ter uma primeira edição só, é promissor. O traço é interessante, é um traço que é meio sujo, assim, vai lembrar um pouco alguns filmes underground. Não vou chegar ao ponto de dizer que é um Daniel Warren Johnson, não. Eita, até o meu boneco caiu aqui quando eu tentei comparar com o Warren Johnson. Tá vendo? Não é isso não, mas é um traço, aquele traço mais sujo, um pouco mais solto, assim, sem ser feio. Não é feio não, é bem legal, é diferente. Eu diria que é um Tony Moore meio menos refinado, assim, mas com bastante cinética nas páginas, bem legal. E tem o Space Ghost é bombado, Marcos. O bicho é gigante, musculoso, assim, sabe? É quase o maldito Batman do Jim Lee com o Frank Miller, sabe? De tão grande que o bicho é, mas é bem legal a história, assim. Ele segue bem a história do desenho, né? Essa primeira edição ele tá encontrando ali aqueles gêmeos com seus sidekicks dele, com o macaquinho falante. Mas não tem nada de tom, assim, infantilizado, não. É um sci-fizinho divertido para todas as idades. Mas com uma pegada bem legal, assim, tem violência pra caramba, tem monstro morrendo, assim, os alienígenas, né? Monstro alienígena. E no alienígena começo... pode, né? Já ficou estabelecido que alienígena pode, né? Ah, é, pode. E não pode matar bicho, só antibicho domesticável, e bicho do Ibama, enfim, não pode matar bicho nenhum, não. Só barata. É bem legal, assim, porque é bem dúbia a história, sabe? O que devia ser os patrulheiros galácticos lá estão no bolso de uma organização criminosa também, então estão matando o pai dos meninos, que são os sidekicks, estão querendo enganar eles também. E o Space Ghost é meio que... é como se fosse o espaço fosse uma guia de Gotham e a polícia também é corrupta. E o Space Ghost é o Batman do espaço, sabe? É bem legal essa sacada, assim, mas todo mundo tem medo dele, né? Não sabe que porra que ele é. Então, tem uma pegada bem, bem interessante esse gibi. Eu vou continuar lendo aqui. Não sei se vai ser sucesso todo, não, mas... pronto, eu li ele junto com o Thundercats. O Thundercats acho que tem 4 edições já. Já fechou o primeiro ar. Tem umas ideias legais e tudo mais, mas não empolga como esse aqui me interessou desde a primeira edição. Vou seguir aí, que sabe a gente volta pra falar fechando esse primeiro arco aí, se vale a pena mesmo. É, do Thundercats a gente falou da primeira edição, né, que foi quando a gente falou dos outros títulos do Energon Universe, foi no Pilha de Show da Xuxa, esse é um nome de episódio que eu não vou esquecer nem tão cedo, e está no, tá aí no link, né, tá o link no post desse episódio que a gente gravou há pouco tempo. Em relação ao Space Ghost, eu realmente não sabia que estava sendo lançada uma nova série, já teve algumas tentativas, né, já foram lançadas algumas séries pela DC, principalmente, né, do Space Ghost, teve aquela lá que era do Ariel Olivetti, aquela um pouco mais antiga, tem os crossovers, né, com os personagens da DC, tem um crossover do Space Ghost com, acho que é com Lanterna Verde. Com Lanterna Verde, exatamente. Que é bem bacana, aquelas séries, aqueles encadernados, aqueles crossovers que a Panini lançou, né, que foram esses do DC contra Hanna-Barbera, é bem bacana, a maioria deles, e teve aquelas séries quando a DC resolveu lançar vários títulos da Hanna-Barbera com uma pegada mais adulta, né, que às vezes com algumas pegadas diferentes, né, tipo, que a gente falou dos Flintstones, né, do Scooby-Doo, Leão da Montanha... Tiveram vários títulos que a DC lançou e o Space Ghost estava entre eles. Na verdade, o Space Ghost, ele estava ali naquele título que eu não lembro o nome agora, e eu não tô com o gibi aqui para poder ver, mas que a gente falou, que era aqueles heróis de ação da Hanna-Barbera, né? Que era tinha os Herculoides. Você tá falando do Future Quest, né? Future Quest, isso, tinha o Johnny Quest, ele, salvo engano, ele participou dessa, dessa série, e era muito legal também. Ele não teve novo título aí, né, ele teve só essa participação mesmo. Sim. Deixou gostinho assim de quero mais. E de fato, Marcos, o Space Ghost teve um gibi em 2005, que é escrito pelo Joe Kelly, com arte do Ael Olivetti, as capas do Alex Ross, lindíssimas, né? O Ross que é fãzaço disso. E aí, em 2016, ele teve um TP republicando essas histórias aí, né? Por isso que a gente acha que ele teve mais duas edições, duas continuidades da DC, mas não, foi só uma só que foi recontada. Antes disso, ele teve gibi em 1967 e 1987. E aí só depois ele teve esse crossover aí com o Lanterna Verde, que é um crossover de 2017, salvo engano. É, já é, isso é, já é depois de Future Quest, né? Pelo que eu entendi, é meio que um spin-off, né? Tipo, sim, vamos tentar encaixar isso aqui de algum jeito. E aí você tem aqui, é o Tinion, né? O James Tinion, é, escrevendo com a arte do... Aí é o Olivetti de novo. Só tem aí o Olivetti aqui, pô, bicho. E o gibi anterior, a gente vai ter o gibi aqui também de... Eu me perdi aqui, mas tem o gibi com o Howard Chaykin também, escrevendo e desenhando. Eu acho que é esse, sim, mesmo aqui. Acho que tem uma história do Chaykin aqui nesse... Pode ser, pode ser. É isso mesmo. O Howard Chaykin faz uma história de backup, na verdade, que nem é do próprio... Nem é do próprio Space Ghost. É de uns personagens outros aí da Hanna-Barbera que aparece também. Sim, eu sei que esses encadernados são bem bacanas. Tem aquela história que foi premiada, né, do teu escritor favorito, Tom King, do Batman com o Hortelino. É muito boa, essa é muito boa mesmo. Muito boa, muito boa. É, tem várias histórias boas nesses crossovers. Mas eu realmente não sabia que tinha essa série nova. E aquela coisa, né, a Dynamite, ela tá meio que se especializando nisso, né? Porque Thundercats, que a gente falou, eu li que eles já estão programando para fazer meio que um universo Thundercats, né? Já vai ter uma minissérie da Chitara. Sim. Né? Ele vai continuar com a história do título principal, mas já está programada uma minissérie da Chitara. Deve ter minissérie dos outros integrantes também. E assim, apesar de você não ter gostado desse primeiro arco, eu achei bem interessante. Pena que não é o Declan Shalvey que desenha, né? Ele só escreve, mas eu gostei da maneira que ele interpretou ali os Thundercats. E esse do Space Ghost eu já botei aqui na minha pilha, porque eu não sabia que estava sendo lançado. É um personagem que eu gosto. Eu vou dizer para você que eu não lembro assim muito do desenho. Não era um desenho que eu acompanhava tanto quanto... Não fica tanto assim no meu imaginário quanto Herculoides, por exemplo. Eu acho que Herculoides estava muito mais fresco na minha mente do que o Space Ghost. Ele teve aquele revival ali nos anos 90, né, que foi aquele Space Ghost Coast to Coast, né, que era um dos primeiros desenhos ali do Adult Swim, quando ainda era só um bloco do Cartoon Network, né, com eles querendo fazer desenhos adultos. Era um talk show do Space Ghost, com o vilão dele como aquele cara que é o escada para as piadas ali, né, de todo o apresentador do talk show. O Dedé dele. Desses late night, desses late show, né, sempre tem o Bira do Jô Soares, né, sempre tem esse cara para poder fazer, a escada, e era o vilão do Space Ghost, era o dele, né, mas assim, é um personagem que... É engraçado, né? Porque ele era para ser só um herói ali espacial, meio genérico, mas que ele tem um potencial para, quando quiser fazer uma história decente dele, ele tem um potencial muito grande, né? Para poder histórias boas dele, né? E eu fiquei curioso, tá aqui na minha pilha, vou lererei assim que possível esse gibizinho novo do Space Ghost, e quando terminar essa série a gente volta para falar. Vamos colocar esse daqui no, nas pilhas do que a gente tá devendo de séries que a gente fala que vai voltar para falar quando terminar, e a gente acaba não voltando, né? E eu desafio o pós-doutor Anderson Vieira com socialista de iPhone a ler e gostar desse gibizinho, porque se ele não gostar é porque ele está com problemas. Vamos fazer aí um teste de sífilis, de alguma outra doença aí, que pode estar derrubando também aí a machadadas do cabelo dele, porque isso não é normal. É verdade, é verdade. Bom, já que você foi para um um revival dos anos 60, né? Que acho que Space Ghost é dos anos 60. Eu vou para um de 67. Pois é, o desenho deve ser dessa mesma época, um pouquinho antes. Eu vou para um revival dos anos 90, né? Porque afinal de contas nós estamos vivendo essa era que o Millennial descobriu os gibis farofa dos anos 90 e está adorando, né? Então, tá, primeiro foi o revival dos super-heróis ali dos anos 90, da Marvel e da DC. Então, a Panini vai publicar, já publicou, né? É, em formato de luxo, é verdade, mas já publicou A Morte do Superman, já publicou a queda do Morcego, mas já está chegando nas suas respectivas sagas essas duas histórias. Já anunciou, e eu não sei se já chegou nas bancas, a coleção da Saga do Clone. E esse revival dos anos 90 chegou nos títulos da Image dos anos 90, né? Dali do início da Image Comics. Hoje a Image Comics é conhecida como a nova Vértigo, né? Tem alguns dos melhores títulos dos quadrinhos, dos quadrinhos americanos. Mas nem sempre foi assim, né? Ela era uma editora que foi... A gente já teve um podcast falando da história da Image, né? Como ela foi criada. E ela era era basicamente um lugar que os artistas iam para poder ter as suas próprias criações. A Indivisible Press já lançou o The Darkness, que é do Mark Silvestre, né? Da Top Cow, do Mark Silvestre, que ele desenha e quem escreveu foi o Garth Ennis, que é bem farofa ali dos anos 90, mas eu acho que o maior expoente dessa farofa dos anos 90 é o Spawn, né? O Spawn, ou Spam, como a gente falava aqui, que é a criação máxima ali do Todd McFarlane, né? E talvez seja o único de todos esses criadores ali da Image que nunca voltou, né? Ele nunca voltou a trabalhar em nenhuma das... Nem na Marvel, nem na DC, né? Porque ele fez o universo todo em cima de um personagem e depois foi ganhar dinheiro fazendo bonequinho e continuou publicando o personagem dele ali de boa, porque ele não precisava se preocupar se o personagem ia dar retorno ou não, porque ele já estava enchendo o cu de dinheiro vendendo bonequinho. E Spawn acabou se tornando a revista independente, sim, é considerada uma revista independente mais longeva e de maior sucesso da história dos quadrinhos, né? Já passou da edição 300 há muito tempo. E a Panini, ela escolheu uma estratégia bem interessante de relançar a Spawn aqui no Brasil, porque já tinha tido uma tentativa de relançar ele depois que a Abril publicou, salvo engano, primeiro pela Pixel. Acho que a HQM editora também tentou relançar. Teve algumas séries novas, também teve pela Pixel, teve a continuidade pela Pixel. Assim que a Abril saiu, a Pixel continuou de onde a Abril tinha parado, mas não por muito tempo. Teve algumas editoras, New Order lançou alguma coisa, mas nada que tivesse muito fôlego. E agora a Panini apostou não em um título só, mas em dois títulos do Spawn, né? Ela lançou primeiro Spawn Origins, que conta desde a edição 1 do título. Então já saiu nas bancas o primeiro volume. O segundo volume, o que tem de inédito é aquela história, aquela polêmica história do Dave Sim, né? Que ele basicamente fez uma história do Cerberus usando o Spawn no título do Spawn, né? E pela primeira vez vai ser publicada no Brasil, porque tinha toda aquela treta lá dos direitos autorais para publicação fora dos Estados Unidos, mas aparentemente isso já foi resolvido, isso vai ser publicado aqui no Brasil. Vai ter a primeira história do Neil Gaiman com o Spawn, que gerou toda a treta depois da Angela, que foi criada no universo do Spawn, ser levada para Marvel pelo Gaiman. O Gaiman ter escrito... Foi em 1962 que o Gaiman escreveu só para poder pagar o processo contra o Todd McFarlane, o Maurício, você lembra ou foi o Eternos? Foi um dos dois. Os dois, né? 1602, na verdade. E... 1602, E Eternos aí. Eternos, inclusive, foi tão mal editado, né? Que tem, acho que são 7 edições, são 9, número ímpar, assim. Porque ele chegou na penúltima edição e disse assim: rapaz, não dá pra terminar tudo uma edição só, não. Aí, o editor, né? É o New Gamer, vai ganhar prêmio, então bota aí mais uma edição. Tá de porra. Tudo certo. E aí vai ser publicado também, tem as histórias do Alan Moore no título, enfim. E é aquele personagem, no próprio editorial do início da, no início do encadernado, o McFarlane fala que é um personagem que ele criou lá quando ele tinha 12 anos, e ele finalmente conseguiu publicá-lo, né, e vem sendo publicado desde então. Mas o que eu quero falar, essa fase do Spawn, a gente já falou nos primórdios do Sete Jagunços, deve ter sido o primeiro podcast que foi pro ar, eu tenho dúvida se é o primeiro que foi pro ar, ou foi o primeiro que foi gravado, então escute por sua conta e risco, vai estar aí no post, então escute por sua conta e risco. Mas eu quero falar da segunda série que a Panini lançou, que é a Spawn, que é basicamente Spawn Volume 1, Vida e Mortes de Al Simmons, que é um ponto que o próprio Gaiman e os editores da revista nos Estados Unidos falam que é um bom ponto de entrada para novos leitores. Esse encadernado, ela edita da edição 296 até a edição 300 do Spawn, e essas primeiras edições, a 296 principalmente, é basicamente um resumo de tudo, de toda a história do Spawn até aquele ponto, né? Então, ele reconta, assim, contando meio que um flashback, ele conta qual foi a origem do Spawn. O Al Simmons, que era um assassino do governo dos Estados Unidos, do exército, foi morto e ele fez um pacto com um capeta para poder voltar, que ele amava muito a esposa dele, fez um pacto com um capeta para voltar, só que obviamente ele foi enganado, porque ele volta 5 anos depois, parecendo um cocô pisado e sem muitas lembranças de quem ele era, e com a esposa dele casada com o melhor amigo dele e com uma filha. E outra parte que é engraçada é que ele, quando tenta visitar a esposa, ele tenta colocar ele tem os poderes dele para ter uma aparência normal, mas ele não consegue, ele só consegue se transformar num homem branco, loiro, de olho azul, e ele é negro, né? Isso deixa ele revoltado, ele mesmo assim vai visitá-la, se passa por outra pessoa, enfim. Ele conta um resumo, mostra um resumo de todos os vilões todos os vilões e todos os aliados do Spawn dentro de todas essas edições, inclusive da época que o Al Simmons deixou de ser o Spawn e teve um outro hospedeiro, né? Porque é contado na história que o Spawn não é não é a pessoa, né? Não é aquele corpo que está ali, é o uniforme. E adivinha, o uniforme é um simbionte. O McFarlane bem criativo na hora de contar os poderes do personagem que ele criou lá quando ele era adolescente, e ele, enfim, ele assume, ele conta toda essa origem, só que ele está numa onda de vingança, né, porque, spoiler, a Wanda foi assassinada, né, a esposa do Spawn foi assassinada. Ele não sabe quem fez isso, porque ele está numa luta tanto contra o inferno como contra o céu. E ele meio que está numa sede de vingança para poder descobrir quem foi que fez isso e acabar de vez com essa guerra. Ele está lutando ao mesmo tempo contra o céu e contra o inferno. E essa edição culmina nessa edição 300, que é quando vai aparecer novos personagens que vão fazer parte desse universo Spawn, né, que aí já aparece uma X-Spawn, vai aparecer um Spawn pistoleiro, já tinha aparecido um Spawn medieval, né, porque uma das coisas que o McFarlane sabe fazer é criar personagem para vender bonequinho, né, então ele tem 847 de versões diferentes do Spawn, isso não é um número preciso, mas pode ser aproximado, que é justamente para ele poder vender bonequinho diferente, né? Ele conta aqui que ele teve mais de 30 séries diferentes de bonecos do Spawn, com várias versões diferentes do... É aqui, ele fala aqui na introdução desse volume 1, ele fala assim, ó, então, dentre todas as versões do personagem até agora, e as 35 séries de brinquedos novos, de brinquedos dele, há centenas e centenas de potenciais novos Spawns e outros personagens inéditos, que espero se tornarão heróis ou possíveis novos vilões enquanto seguimos rumo ao futuro. Ou seja, se tem uma coisa que o Todd McFarlane sabe fazer é dinheiro. E ele vai e ele faz muito dinheiro com todas essas versões do Spawn e tudo que ele vem lançando. Esse volume aqui ele é escrito pelo McFarlane, mas tem os desenhos que eu gostei bastante de um cara que eu não lembro de ter visto, que é o Jason Sean Alexander. Ele sabe uma coisa que o McFarlane nunca soube direito, né? Que é narrativa. Ele sabe contar uma história em quadrinhos, desenhando. E tem um traço bem bonito. É um traço meio sujo, assim. Ele lembra, de certa forma, não sei se você conhece esse desenhista, mas ele lembra um pouquinho o Andrea Sorrentino, mas um pouquinho menos sujo do que, um pouquinho menos realista, entre aspas, que o Andrea Sorrentino faz. E assim, apesar deles falarem que é um bom ponto de partida para novos leitores, eu confesso que eu fiquei viajando assim em alguns pontos, porque apesar dele meio que fazer um soft reboot do Spawn aqui nessa. Ele meio que dá um basta na guerra e ele começa a ter novos aliados que vão fazer parte dessa equipe Spawn para ajudar ele. Só que não simplesmente inicia daqui. Ele dá uma continuidade de coisas que vinham acontecendo, que não são exatamente muito bem explicadas nesse volume. Então tem algumas coisas que me deixou meio viajando nessa edição. É um bom ponto de partida? Não sei. Pode ter sido um bom ponto de partida, como qualquer outro ponto seria, né? Mas assim, como não foi propriamente a Panini que escolheu esse ponto de partida, foi isso já vinha sido desde que essa série teve esse soft reboot, né? Então eu vou dar esse benefício da dúvida. Eu fiquei curioso em continuar lendo, principalmente essa fase nova aqui, que eu achei que tem um potencial de massaveísmo e de histórias divertidas muito grande, assim. Agora tem que falar também da edição da Panini, né? Eu lendo, eu não sou o melhor cara do mundo, assim, em ver erro em português, mas tem algumas coisas assim que saltam aos olhos, que na mesma página, no mesmo parágrafo, tem aqui dois erros de português que um simples corretor do Word pegava e passou. Essa edição aqui, ela aparentemente foi produzida pela Panini, não foi produzido por, ou melhor, minto. Essa edição aqui, ela foi produzida pelo estúdio do Leandro Luiz Delmanto, que é o Heroica Studio. Ele, nessa edição, ele é o editor e o letrista. Aí tem um outro tradutor, que é o Carlos Alberto Bárbaro, e tem o Magno Fraga, que é o revisor. Então, assim, é uma equipe pequena, então passou esses erros de revisão aqui, né? Na edição de Spawn Origins, é o mesmo estúdio que produz. Só que o Leandro Luigi, ele além de ser o editor e o letrista, ele também é o tradutor de Spawn Origins. Então ele não tem nem essa figura do tradutor, só tem o revisor e também tem erro tem erro ali de digitação, engolindo letra. Então, infelizmente, com mais de 20 anos de publicação, a Panini ainda solta gibi com esses erros na edição. Eu sei que você não comprou essa edição, mas você chegou a ler Spawn, essa nova fase do Soldado do Inferno, Maurício? Não, não li, não acompanhei de fato, não li, mas eu quero ler para ser convidado pelo Léo Palmieri, pelo Gibi Nosso Cada Dia, para falar desse gibi de novo. Mas, não, eu. Pois é, ele é um grande defensor, né? Ele foi um dos que falou que eu cheguei a perguntar para ele, falei assim que eu estava interessado, porque tá saindo vários títulos de Spawn lá fora. Né, no, nos Telegrams da vida, nos Mirrons da vida, você consegue ver todos os títulos que estão sendo publicados, e foi justamente a partir dessa fase. E ele foi um dos que falou que era para ler a partir da edição 296, que estava de boa para ler. É, assim, de boa naquelas, né? Eu lembro de pegar essa aí pra ler, mas de fato tem umas coisas que são complicadinhas de você pegar. Agora, não podemos reclamar, né? A gente já teve, já entrou muito gibi aí sem ser a edição nem 15 do negócio, a edição 200, e a gente consegue se enturmar ali aos poucos, vai tendo Sim, referência e sim, sim. tudo mais. É fato que hoje escritores e editores não têm a preocupação de ir situando o leitor como se tinha antigamente. Mas já foi pior, né? Hoje, pelo menos, a gente acha fácil as coisas, basta conseguir tempo. Tem o Google, né? Se você não quiser ler, ainda tem o Google para você pesquisar, para saber o que aconteceu. Na época que a gente começou a ler, o máximo que você tinha era a sessão de carta, do gibi. Se você dominar um pouquinho... E a gente não morreu. Se você dominar um pouquinho assim, de inglês, você ainda tem o YouTube também, que sempre tem os canais gringos, assim, canais bons, que vão fazer uma recapitulação legal. Assim, não é difícil não, o negócio é a gente ter tempo, né? Ter trabalho, família e tudo mais, é difícil. Eu tenho vontade de ler, sim, me chamou a atenção esse revival aí do Spawn por conta dos bonequinhos, de fato. Vocês sabem que eu sou grande entusiasta aí. Se critico muito, também elogio muito o pioneirismo do McFarlane desde lá de trás, quando ele lançou o primeiro bonequinho do Spawn em 96, mais ou menos. E fez uma revolução no mercado de figuras de ação, né? De hominho. Eu lembro quando ele lançava figura. Ele durante muito tempo lançou séries do Kiss, de personagens de terror, né? O álbum Psycho Circus do Kiss, né, tem o gibi Psycho Circus também, que a Abril chegou a publicar aqui. Sim. Com arte do Angel Medina, enfim, tem muita coisa legal e assim, o bacana do McFarlane é que ele atira pra todo lado, sabe, ele não tem medo de perder dinheiro não, ele sabe que quando ele acertar, ele vai recuperar o dinheiro todo que ele perdeu no resto, né, como ele tá fazendo agora. Resolveu, a McFarlane ficou muito focada em estátuas, né? A McFarlane Toys focou muito em estátuas, saiu muito do mercado de boneco, de figura de ação mesmo. Os próprios bonecos dele, poucos tinham muita articulação na época, e aí com o tempo ele foi aplicando mais articulação, né? Mas meio com os fatídicos 5 pontos, aquele bonequinho do Spawn antigo é maravilhoso de se ter, assim. Era lindo. Foi a primeira vez que você viu, assim, sem fazer concessões, né? O que você via no boneco é o que você via no gibizinho. Eu tive um Spawn medieval, eu acho. Eu tive dois bonequinhos que é lindo, é isso. É igual o que você tava vendo no gibizinho, né? Então, sim, isso fazia toda a diferença. Hoje, se a gente tem esses bonecos de X-Men 97, que são a cara do desenho, se a gente tem até Hot Toys, né? Que pega a cara do ator mesmo e tudo mais. É porque o McFarlane lá até disse assim, não, vamos fazer... Sem concessões, diferente de um boneco do Super Powers, por exemplo, que a anatomia não tinha nada a ver com o desenho. Super Powers, os Super Amigos, né? Para os mais idosinhos. O cara soube chegar e disse assim, não, isso aí a gente faz concessão porque a gente quer ter um bonequinho. Mas vamos fazer igual que aí a galera vai pirar. Eu tô olhando aqui agora, tem uma boneca da Spiel, a Spiel do mundo do Mojo. Com 6 braços, com articulação dupla no cotovelo, não tem pino aparente. E é linda, sabe? E isso com certeza é muito graças ao próprio McFarlane, que sacudiu as coisas laterais. E me chamou a atenção esses bonequinhos do Spawn que ele tava relançando aí, o Spawn Pistoleiro, né? Que é o Spawn com aquele chapéuzão assim de Psycho Circus do Kiss, né? De Mestre do Picadeiro. Uhum. Mas com uma jaqueta de couro toda ferrada, com aquela... meio que um pistoleiro mesmo do Velho Oeste, sabe? Aí tem um Spawn com asa, tem a X-Spawn, né? Que com umas armas gigantes também. Inclusive a boneca dela vem com aquelas armas todas. Impressionante, consegue ficar em pé, viu? É tipo aquela capa do Bill Sienkiewicz da Elektra. E a boneca da Elektra conseguindo segurar aquela arma, né? É muito bacana isso. Deu vontade de ver, de ir atrás, de achar esses gibizinhos. Assim, não tive tempo ainda, mas eu tenho interesse. Elas estão aqui na minha pilha do Mihon. O Mihon, para quem não sabe ainda, é o sucessor daquele aplicativo que a gente gosta muito, o Takiomi, que a gente consegue fazer o streaming aí dos gibizinhos sem baixar. E se não baixou, não tem pirataria, né, Marcos? É verdade. Site Arte Final HQ não apoia e não endossa as declarações de seus participantes. Enfim, o bom de ter advogado participando é isso, tá vendo? Ele já fala e já dá o disclaimer. Tô me sujando pra limpar a barra de vocês, tá vendo? Mas enfim, é um gibizinho que eu tenho vontade de ler, sim, mas com o perdão assim do latim, nem fudendo que eu vou dar esse dinheiro pra Panini, bicho. Olha a qualidade da coisa. Eu já vi assim, acho que em todos os grupos de gibizinho que eu participo no WhatsApp, gente mostrando o erro disso, assim. De erro besta de faltar um I, né, na digitação. Ah, erro de concordância feio, e daqui a pouco quem não se preocupa com isso tá errando aí. Expressão idiomática, tá colocando frase com sentido inverso do que tá querendo se dizer. E aí, sinto muito, se você só quer passar a página e ver desenho bonito, beleza, bom pra você que tem esse dinheiro pra jogar fora. Eu quero um negócio de qualidade, né? Eu prefiro não ter o físico e ler o scan sem me sentir um... Não, otário não, mas enganado, do que me sentir enganado e isso me prejudicar o meu curtir a história, né? Mas tá aí, vou botar passar na frente da pilha aqui, assim que eu terminar minha meta de chegar nas 300 edições de G.I. Joe do Larry Hama, já li 10% disso, hein? Tô na 30%. Olha aí. É, um dia vai, volto aqui no pilha pra falar dessa aventura. Então, eu acho que é isso, né, Maurício Dantas? Falamos só de gibis alternativos hoje, né, no nosso pequeno podcast. Você já chama esse pau de underground, é foda. Aqui no Brasil é, né? Se bem que a Abril publicou até, acho que até quase a edição 200, né, a Abril publicou. Se não, e publicando ali mês a mês, né, não era... Era uma história, chegou a ser quinzenal um tempo, logo no começo... É, foi um dos primeiros títulos da Image lançados aqui no Brasil. Acho que depois daquela primeira leva que a Globo lançou, dos títulos da Wildstorm com a Topical, acho que foi o primeiro aí que abriu o público. Enquanto a Globo estava com a Wildstorm e a Topical, a Abril estava com a McFarlane Productions e o Extreme Studios, né, do Liefeld, né? Sim, bem lembrado. É, que abriu, publicou Youngblood e o Spawn, e a Globo publicou Wildcats, Gen 13, Cyberforce e o Strike, ficou de nome Strike Force, né, que era tão ruim quanto o nome sugere. E aí depois vieram outros, tal, mas assim, o que eu ainda fico impressionado com esse revival dessas trecheiras, algumas são trecheiras do bem, outras nem tanto, dos anos 90, né, que parece que tá pegando os novos leitores de quadrinhos aqui no Brasil, e é interessante, né, porque o pessoal só fala mal dos anos 90 e esquece que teve coisa boa nos anos 90 também. Não necessariamente isso que a gente tá falando, mas teve coisa boa também, né. Mas teve muita coisa boa, né, infelizmente a gente tem editor babaca por aí, pagando de guru da galera, e dizendo que é tudo uma porcaria, né, não sei fazer aquele sotaque de death metal. Mas tem coisa boa, sim, tem coisa muito boa, claro que tem que garimpar, até porque a quantidade de coisas sair, os números daquela época de vendas são um absurdo, né? Impensáveis para um gibi de hoje. Então, proporcionalmente saiu muita besteira, muito mais besteira que você sai hoje. Eu acabei de passar aqui para vocês no grupo da gente do WhatsApp. A Marvel, por exemplo, está lançando 14 gibis essa semana. 14! Já teve época de lançar 44, sabe? E é verdade. De 14 a gente vai ler 3 ou 4, assim, que a gente acompanha com mais afinco. Você imagine, então, 44, a gente estaria comprando o quê? 15, 20 gibis quase, né? Nada a ver essa matemática aí, eu sou de humano, vocês sabem. Mas saía muito mais coisa, você consumia muito mais coisa e muita besteira, né? Muita capa variante, muita capa brilhante com laminado, com brinde, com card, com não sei o quê. Então, é muito mais fácil sair ali aquele monte de gibi do Venom, spin-off do gibi do Venom, que ele conta é o Carnificina. Agora, você tirar o todo por isso é complicado, né? Os anos 90 trouxeram tanta coisa boa aí, tanta coisa legal, tanto mainstream quanto underground mesmo, né? A gente vai ter ali no final dos anos 80 Tartaruga Ninja bombando, anos 90 já estão em outro nível, tudo, a gente vai ver tanta coisa assim, né? Talvez já Tartaruga Ninja seja o melhor exemplo, mas a gente tem uma cacetada de coisa aí que é só você sair um pouquinho do senso comum e desses gurus da galera aí de Instagram e YouTube. Que você vai se divertir, né? Até porque é pra comentar, é pra dizer que tem ou é pra ler? É verdade, é verdade. Depois de todas essas coisas, né? Enfim, o ler hoje em dia, principalmente pros produtores de conteúdo gibisísticos na internet, é um mero detalhe, né? O importante é ficar bem na estante. Risos, conteúdo, kkk. Bom, acho que é isso, né, Maurício Dantas? Vamos dormir, né?